No âmbito da Operação Costa Oeste, a Polícia Militar realiza, em operação conjunta com a Polícia Civil, várias abordagens em pontos estratégicos de Foz do Iguaçu. O grupo tático na rua Vicente Celestino Gonçalves, esquina com rua Juan Vicente Chaves, no bairro Cidade Nova 2, realizou a abordagem a um indivíduo em atitude suspeita. Em sua cintura foi encontrado um revólver calibre 22. Guilherme Martins, de 23 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 6ª SDP. Ele informou aos policiais que usava a arma para a sua defesa, pois, segundo ele, sentia-se ameaçado por indivíduos desconhecidos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.